que Gillette é o meu decolar 08, controle 120, décima 8. 20, décima 8, Mike Gillette Romeu, grata ao retorno. Controle Salvador, muito bom dia, papapapá, Mike Gillette Romeu. Papapapá, Mike Gillette Romeu, prossiga. Decolado, tá mantendo a proa do farol de Itapuã, 500 pés. Gente, reporte... Gente, mantenha as condições visuais no meu pé, reporte no farol do barro. Gente, reportará na linha do litoral quando o farol abandona. Mantendo 500 pés, condições visuais, Mike Gillette Romeu. Channel 6312, good morning, Squawk Identity, my arrival, descending main same flight level 050. 050, Squawk Identity, my arrival, 6312, request high speed approach. Channel 6312, maintain speed of 250 knots, terminal Salvador. A série 19809, Recife, 1288, alterna 1260. Boa tarde, Juliette Romeu, solicita dar presente e sobrevoo na vertical da paralela. Confirme. O Mike Juliette Romeu solicita sobrevoo na vertical da paralela. Sim, a senhora manter 500 pés? Firmo, senhora. Não foi copiado pelo controle, vai manter 500 pés? Afirmo, mantendo 500 pés, condições visuais, Mike Juliette Romeu. Gente, autorizado, informa ajuste no 015. No 015, grato. Plano 3304, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado LS 3304. Tango Bravo, que Luiz, que no meu país, corredor forte, reporte na Praia do Forte. Gol no 605, desça para 4 mil pés, correção 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil pés, no 605. Obrigado, meu Deus. Cinco é isso, Momo, transição Nitsa, ok? Momo Nitsa. Gente, muito obrigado, minha beleza. 0, confirm flight level. That'll be flight level 370. Right, you copy? America 980, right, you copy? Okay, 980, clear to Recife, flight level 370, upper whisk 58, runway 10, left turn after departure, Puka departure and Alfa Romeo uniform transition, is clock 5011, Salvador departure control 120.8, American 980. Gente, complete final chamei torre 1895, bom pouso. 1895, grato. Papá, papá, Mike, Juliette e Romeu, informe a altitude que está mantendo. É, 500 pés, senhora. Gente. O Mike Juliette Romeu, ele abandonou a vertical da paralela e está seguindo para a rótula do abacaxi, senhora. Mantendo 500 pés, condições visuais. Ok, negão, 90, 105, reporte baixado e travado. Já está embaixo, travado. Certo. 304. 2304, liga pouco. Na 6312, send it to 4000 feet, then 81015. 4000, 1015. Autorizado 2000 para o voo no mesa. Autorizado 2000, informa gestão 05, livre LS, reposto estabilizado. 2000, desenhando a sopa estabilizada no mesa. Na 6312, vector for spacing to left heading 015, your limit localized course. 015 by the left, limit localized 6312. Subida para 2500 pés, para o Tango Bravo, que Luiz, que forma o destino 05. no solo, zona meia, direita, 121-19. Direita, 1219-3304. Continue your descent to 3,000 feet, turn 81015. 3,105. Solo 2-3304. 3304. Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, 3304. Cessna 6312, reduce speed to 200 knots. I'm ascending 200-631. Roger. Permission localized, 312. Roger. Channel 6312 to intercept localized course. It's a right heading 090. 090, 6312. Channel 6312, reduce speed to final approach. Volume 05 no localizador. Negativo, mas afirma agora, 1605. Gente, complete pela chama torre 1895. 1095, 1605. Estabilizado no X-Ray 10. American 980, clear push stop and stop. Come red for taxi. Meio, identifique, chega da mar e desça e mantenha nível 050. 050, autorize o táxi presente depois do dia. Mantenha a pista de chegada, ó, de 5826. Livre pouso, voo na 605, vento 090 graus, 05 nós, QNH 095. Pouso autorizado na 10, voo na 605. O número 2 no setor, aguarde. Tango Bravo, aqui Luiz, que informa intenções. Puxa na MS-6312. Roger, complete silent contact tower on frequency 118.95. 118.95, 6312, bye. So, good morning, Oceanet 6312, full service on island. Oceanet 6312, continue approach to port of the marker, landing gear down locked. Continue approach, we'll call you back across the marker with landing gear down locked. Roger, Oceanet 6312. Continue approach, expect to vacate the runway. Continue approach, 6312. Na 605, no salas 23, sala 1, 21, decimal 9. 209, mesa. Na 6312, clear to landing, runway 10, wind 090 degrees, 07 knots. Solo, tá 3663. 3663, prossiga. Via Upper Whiskey no zero, qual que seria a nossa saída para Guarulhos, por favor? Upper Whiskey no zero? Confirme. Aqui tá previsto pra gente sair da Bosque no Alpha, após Upper Whiskey no zero, Bridge e Upper Whiskey no meio. Upper Zulu, desculpa, Upper Zulu 1 no zero. Você vai sair no perfil da Euleda Bridge, ok? Da Euleda Bridge, em Bridge, intercepta a Pesulu no meio e prossegue na rota, conforme. Ah, beleza, da Euleda Bridge, vai chamar daqui a alguns minutos para autorização, muito obrigado. American 982, clear taxi. American 980, clear taxi via Main April, Angel in Alpha, hold short off runway 10, contact the tower 118.95. Okay, 1895, main ramp India, runway 10, American, India Alpha, American 985. And two holding point, okay, altimeter 1015. 1015, that's it. Ground vision 312, runway vacation. Chennai 6310, taxi Alpha, and hold short of taxiway Juliet. Alpha, hold short, Juliet. NS6312. O gol no 605 da passagem ao 57 da América, após ingresso para o ponte 05. Vai dar passagem para a Nossa América após 05. Beleza? 3179 autorizado, puxe no portão 10, chame para o táxi. Tráfego Salvador, trip 5345, senta hotel, tá no parque 3, solicita autorização para usuários. Quem chamou foi o trip? Afirmo, trip 5345. Na vitória, aguarde para a cota. Guardando, fica aqui. Mike, o que é que o Delta guarde para a cópia Manati? Trip 5345 para cópia? É, escute 345. Salvador Vitória, repetível 380. Via Pesulu 44. Decola da 10 com curva direita, subida da Euleda, pós Leda voa Eudes. Controle 120 decimal 8. Aciona 5022. no strip 5345. Vitória, nível 380, Apertura 44, decolagem da 10. Curva direita, Tael Leda Eudes. Controle 208, transponder 5022, 5022. Chame para puxa acionar. Vamos lá, próximo, Vitor. Pan American 980. Go ahead. We don't have our departure numbers, we need to take a delay to get them. How long? We're not clear at this time. Okay, hold position, stand by. Hold position, we'll stay on your frequency, American 980. So contact the tower, 1-18-95. 1895, sir. Holding for QVS, Ocean S6, 3, 1. Ocean S, 6312, hold position. 6312, holding. Yes, we don't have our takeoff information yet, we'll need to delay departure. Okay, 320, aguarde na cópia. Thank you, member. From the airline. Okay, how many minutes do you need to stay outshot? We're unsure at this time, American 980. Zero, come back ready to take off. There isn't another traffic to depart after you. American 982, say again. Maintain position, come back to ready to take off. Hold position, American 982. Affirm, come back ready. We'll call you ready, American 982. Corredor Axé, acione 0125, controle 120, decimal 8. Sobe? Chame a torre 1895, bom voo. Bom voo. Fala, Gol 923, tá ciente da informação Golf, posição 62, autorização hora de. Q923, aguarde pra cópia. Guarda. Posição 3179 para o táxi, com 228 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Galeão. Q3179, autorizado o táxi via pátio Indy Alpha, no ponto de espera 1895, altímetro 1015. Ocean Air 6312, give way to Airbus 321. After that, taxi to standard 10. Which Airbus 321? Inside now, Ocean Air 5826 informa que é um helicóptero a 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Tô aguardando com a resposta dele aqui. Tô aguardando, mas se ele demorar muito, a gente tá que se ele ingressa na pista, libera pro seu decolagem. autorizado para Uberá. Meu pés decola 1-7 com curva à direita, corredores axé, caixa pregos. Acione o transponder 0155, controle 1208 e a torre 1895. Mike Juliette Romeu. Tá 3179, ponto de espera 190, pronto. 3179, pronto, de decolagem? Ok. 3179, tá pronto? Pronto. American 980, Tower. American 980, go ahead. 980, taxi vai straight ahead. Clearing the runway via Bravo. Then you left the runway via Charlie for the Airbus behind you take off. Roger, taxi via Bravo, enter runway 10, exit via Charlie, give way to the aircraft behind us, American 980. Yes, speed up the maneuver. Oh. O 6225 para Brasília, nível 320, decola com curva esquerda, subida é Momo, transição Nizza, após Nizza eu vou para o Ido, para o Whisky 10 e conforme rota. Acione 5024, controle 120. Decimal 8, com o CGNE 6225. 5. 1285, F580, obrigado. Saída Momo, transição Nita, após fluido, aproveite 10, após rota. Aciona 5024 e saída em 1208, outro NEM 6225. É, só cotejo o nível autorizado? 320. Afirmativo, 320, chame para puxa acionar. Chama lá, para puxa acionamento 62. I confirm straight ahead for American 980. Via Charlie, and go to the front via India, American 980. Ok, Charlie, American 980. From Expedite, speed up your taxi. Aguarde para puxa acionar. Aguarda para puxa acionar, 620. 360 Campinas, aguarde para cópia. Aguarda. Autorizada a sua decolagem. American 980, are you able to back to hold shot at this position, or do you need to go to the apron to come back? Yes sir, we could we need to go on to the apron, we could do a turnaround Juliet, would that work? Okay, this part of the taxiway alpha between Juliet and India are not available. Call ground 121 decimal 9 to structures. Understand, switch to 121 decimal 9.